Meia, Bravo, Hotel Zulu, Trive, Papai India Romeu. Decola da 10, saída da El, Leda, Bridge, após decolagem direita. Aciona 5560 no transponder, 119.35 a frequência do controle. Mike, Zé Romeu, Águia Dourada. Paulo Comunha, rota, Leda. Gol no 333, cotejamento correto, chama pro push, informa que receba com uma intensidade 2, mais ou menos. Melhorou, obrigado. No 394, pushback estacionamento no 9. No 394, autorizado, push estacionamento, chama ataque. Camarada. Negativo, web 6721, nós temos uma aeronave aproximando no setor nordeste do aeródromo. Mantenha o perfil da chegada. Afirmativo, vai manter o perfil da saída Momo 6721. Patrulha de Salvador, Vitória Índia Juliette. Qual era o carro? Gente, está autorizado para Recife, nível 350, pela Upper Risk 58. Decola da 10, sai da Fuca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5527 no transponder, 119.35 a frequência do controle, Juliette, Juliette Delta. Recife, no 0 de âmbito, 8, decola da Fuca 10, curva à esquerda. Sai da Fuca, transição Aracaju, transponder 527, motor 119, normal 35, Juliette Delta, dá para estacionar. Estacionamento é a critério, me chama para ataque, confirme só pessoas a bordo, por gentileza. T-05, chamada para o... Direto. Tente. 3-0. Direto, Bravo Delta, controle. Canal escuta, controle, Bravo Delta. Direto, Bravo Delta, vetoração para sequenciamento esquerda, proa 195, limite ao localizador. Descendo para 2.000 pés, o ajuste na 097. 195 na esquerda, descendo a 2.000 pés, o limite localizador, Juliette Bravo Delta. Juliette, quando possível ser chamado de pouso? Terem de Juliette, controle? É, afirmativo, chama pouso 195 na próxima. Seguinte. Controle Salvador, boa tarde, o Velog 9131 decolado, passa 2.000, curvada. Velog 9131, Nielsen Transponder 5545, modo normal, suba nível de voo 380, saída da EOLE da Bridge. Seguinte, acionado normal, possibilidade de voar direto de NEP? Negativo, perfil da saída da EOLE da Bridge, da presente está autorizado voar Leda, o Velog 9131. Ok, Leda, Velog 9131. 9131 da presente contato radar, está afastado 5 milhas este de Salvador. Salvador, Força Aérea 1443, aqui de Monteiro 443. Força Aérea 1443, está autorizado descida para 3.000 pés, o ajuste 10017. Força Aérea 1443. Força Aérea 361, está autorizada a descida para o nível de voo 050. Força Aérea 361, autorizada a descida para o nível de voo 050. Juliette Delta, prossegue até a Papá, me chama para o cruzamento da 1735. Para o táxi do Gol no 394, está com no 61 a bordo, 340, alterna a cabina. Confirma a alternativa Campinas? Afirmo. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera Torre 1186, altímetro 1017, tem bom voo no 394. Em Juliette Alfa, 186 lá, ponto de via, gol no 394. cruzamento da 735, Juliette Filetel. Autorizado o cruzamento, prossegue via Rebeque Mike Lima. Me chama na Lima para o cruzamento do pátio principal. Autorizado o cruzamento, prossegue via Rebeque Mike Lima. Chamará na Lima para o cruzamento do pátio, Juliette Filetel. 2000 pés. Voo na 780, descendo para nível de voo 060. Descendo 060, voo no 780. Voo no 806, chame Recife no 2085, alternando no 2545. 2085, 2545, obrigado. Voo no 2685, alternando no 2545. O 489 para o táxi, tem o POB 32, 4 horas de autonomia, alternando Monte Claros. Voo no 4. Força Aérea 1443, desça para 2000 pés, ajuste no 097, LIS ILS, reporte estabilizado. Força Aérea 1443, desça para 2000 pés, LIS ILS, reporte estabilizado. Força Aérea 1361 no controle. Força Aérea 361 na escuta, prossiga. Alteração para sequenciamento esquerda pro 020, limite ao localizador, descendo a 3000 pés, o ajuste no 097. Confirme. 1361, Força Aérea. Vetoração para o sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite ao lote. Descendo para 3000 pés, o ajuste no 017. 020, força aérea 361, descendo para 3000 pés, ciente da vetoração. Gol no 780, controle. Gol no 780, controle Salvador. Gol no 780, mais curto. Para o localizador, curva direita para o 060, gol no 780. Para o localizador, direita 060, gol no 780. Juliette Bravo Delta, confirma estabilizado. Afirmativo, estabilizado, trem baixar, está com capa vista, Bravo Delta. Complete final, chame torre 1.8.6. O Força Aérea 1443, confirma essa proa. Força Aérea 1443, proa de dono. Estou recebendo o senhor na proa 077. Curva à direita agora, pro curva à esquerda para o 060. Estou corrigindo aqui, o no 443. Vitória de Juliette, através da Lada Barra. Vitória de Juliette, frequência livre para coordenação, chama para o regresso. É. Desça para nível de voo 050. Descendo ao 050, voo no 780. Voo no 780, informa o tráfego, posição de 11 horas, 6 milhas, no rumo norte, passando a nível de voo 050 para 3 mil pés no Tucano da Força Aérea. Ciente, não tem o mesmo multicast ainda, voo no 780. Baita 4862, chama em Recife, ou no 288, alternando no 260. 288-260, uma boa tarde, obrigado, senhor. Delta, pista no zero, pouso autorizado, vento 180 com 14, Bravo Delta. Gente, Bravo Delta. Identificação, autorizado a chegada, correção, autorizado a chegada Bonf, desça para nível de voo 040. 040, chegada Bonf, 5491. Controle, boa viagem. 1935, boa, no trem, 94. Recife no 288, alternando no 260. 288, 1260, obrigado. Identificação, o seu transponder agora será alocado 0275 e a sua saída será Coral. Saída Coral 0275 para o 3661. Afirmo. Daí Leira da Bidev, eu no 394-360. Gol no 780, atingindo nível 050. No 780, está autorizado descida para 2000 pés, o ajuste no 017, com essa proa intercepta o localizador. Confirme sua indicada. Indicada 230, vai descer para 2000 para interceptar o localizador no 017, o ajuste, gol no 780. Gol no 780, reduza 200 nós, vai seguir a nave sua frente da Força Aérea Brasileira, está na posição de 12 horas, 10 milhas, passando 2.000 pés agora, um Tucano com 120 de ground speed. Gente, reduzindo a 200, gol no 780. Trolha. Passar 3.000 mais quanto consiga. Como que ultrapassará o curso do localizador? Ele mesmo. Ultrapassar o curso do localizador Força Aérea 1361. Ultrapassar o curso do localizador Força Aérea 361. Confirmar a orientação do 1361. 1361 vai manter a presente proa e vai ultrapassar o curso do localizador, vai ultrapassar o limite do localizador. Vai manter a proa 361. Novo limite para a Força Aérea 1361. É a radial 315 de Salvador. Radial 315 é o limite do Força Aérea 361. Ingressou no Pad 3, Orito. Juliette, Juliette Delta, tá no traseiro do Gate 7, seguindo o gol com o número 2. Agora sim, tô visual carnaval, obrigado. Bom, no 443 interceptou, tá. Interceptou. INS da 10 para embaixada e travada. 443, complete final, chame torre 98, decimal 6. 118,6. Oi, Salvador, boa tarde. Vou no 600, aproximando a ponte espera da 90. 7600, mantenha o ponto espera. Mantendo, vou no 600. Zona decolagem, suba nível de voo 200, saída Gol Leval DCT. Gol Leval DCT, 200 é o nível. Força Aérea 1361 para o localizador, direita 140. Direita 140, Força Aérea 361. Autorizado, pushback cancelamento, chama táxi 1333. Nosso visual com aeródromo? 1470, mano. Quente. Ok, sem chuva na vertical, a pista está seca, confirma o vento sul, uma dúzia nós, 1017 no altímetro, força autorizada. Força aérea 1443. Força aérea 1443, Torre, é o Papa Romeo, Juliette, Juliette Delta. Juliette, Juliette Delta, número 2 para decolagem, mantém o ponto espera. Mantém o ponto espera para 2, Juliette, Juliette Delta. Autorizado, puxa daqui acionamento, chama táxi. Chama táxi, 924. A 1 está autorizada, estabilizando a lote agora. Afirmativo, com essa prova, o senhor vai interceptar o localizador, descendo agora para 2.000 pés, o ajuste 1017. Descende para 2.000, está 2017. TP5491, desça para 3.000 pés, o ajuste em Salvador 1017, informa que segue como número 3 na aproximação. Sente descendo para 3.000, 1017, número 35491. Prossiga com o pouso autorizado, 180, 16 nós, Força Aérea. Força Aérea 1443. Voo no 780, estabilizado no localizador. No 780, complete sinal, chame torre 98, decimal 6 dúzia. Chama na torre 118, decimal 6 dúzia, gol 1780. Salvador, boa tarde, Azul 4116, da frente da Sierra. Azul 4116, boa tarde, acena identificação, autorizada a chegada a mar e descendo a nível de voo 050, segue como número 4 na aproximação. Para o 050 na Mare, já está reduzido 2509, Azul 4116. Manteu, Azul 4116. Backtrack direita, libera direita agora na hotel, táxi na minha escuta até o estacionamento, você era 443. Agilizando aqui, era 443. Apoio Lércio. 3549, eu não tenho condições de reduzir para 1809. Afirmo já, está 190, reduzindo para 1805491. 5491, está autorizado descida para 2.000 pés, livre ILS, pistola zero, reporte estabilizado. O ajuste em Salvador, 0.17. Sente, descida para 2.000, autorizado ILS, reportará estabilizado 5491. 1394, chame Recife, 1251, alternando no 33, decimal 25. 251, 3325, gol no 394. Sério, 1361, passando agora a posição Duna, complete final, chame torre 18 decimal 6. 18 decimal 6, força 361. Me alterna Recife. Via Juliette Alfa no ponto de espera torre em 1186, altímetro 1017 da 3566. Só atenta ao tráfego da Gol que você deca no 05. 7 Juliette Alfa, ponto 786. O QNH 1017 agora vai ficar atento com o gol. Estou reforçando 361, foi Elias. Gente, Força Aérea 361, continua a aproximação, número 2 para o pouso, teremos um 37 da Gol, vai iniciar a rolagem em alguns instantes. Reporte quarta milha para a cabeceira, checado o trem. Você é 361, comandando a aproximação ao pouso. Vou esperar na quarta milha. A mesma, assim que ela passar à sua direita, via Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 186, 1017 no altímetro, no 333. Então, número 3, contato, vai tornar Santana, vai tornar Santana, 121, decimal 9. Liberando à direita, 121, decimal 9, gol no 780. No 600, 180 com 18, livre decolagem. Decolagem no 0, por no 600. Alfa vai chamar para Juliette, gol no 780. Salve Salvador, o gol no 924 para o táxi com 172 a bordo, autonomia de 2 horas de se alternando Salvador. Gol no 924, vai manter posição e aguardar para o táxi. Mantendo, 924. Era 361 no baixo travou? Você é 361, ele baixou travado. Bip checado, Força Aérea 361, no pista no zero, pouso autorizado, vento sul com 15 nós. Força Aérea 361, autorizado pouso. No 600, declarado 08, 1935, boa viagem. 1935, até a volta. Juliette Delta Visual, com tráfego curto final. É um tucano da Força Aérea, observa a passagem, alinhar e manter após o tráfego. Juliette Delta. Após passagem do Força Aérea, alinha e mantenha, Juliette Delta. Subindo para 370, gol. Visado no ILS, o 35491. 5491, completo sinal, chame torre frequência no 8, decimal 62, um bom pouso. 118-6, boa. Vai ingressar via Juliette para o 04, atenta ao táxi do tráfego da companhia. Juliette para o 04, atenta ao táxi da companhia, Gol no 780. Torre Vitória, muito boa tarde, o 35, Torre Salvador, o 35491 na final, estabilizado. Ativo, trip 7 do tráfego, continua aproximação, pista 10, aguarda liberação, temos um feno alinhando para decolagem imediata assim que a pista estiver livre. Continue, aguarda liberação, 180 com 14. Sente, continua, aguarda a liberação, 5491. Leme 1 no solo 10, libera a esquerda aí com um pequeno backtrack, ou a direita na sequência, via hotel na escuta até o corte. Atar Romeu de LED LED Delta 180 com 15, decolagem autorizada. Autorizado, decolagem iniciando o Juliette de LED Delta. E Alfa para o ponto de espera. E quando lá a torre em 118.6, 1017 no altímetro. Bom voo. Ok, após a passagem, ela é Juliette, Alfa no ponto de espera, 118.6, obrigado. Na escuta? Pode ir, tá sendo devagarinho na espera do solo, mas até próximo aí a entrada do pátio. Para o táxi, o TAR 3661, nosso POB 146, 12h30, alterno Aracaju. Boa, 5491 na trip, pouso autorizado, vento travessa sul com 15 nós. Ciente, pouso autorizado para o 5491. De voo 350, saída Pucajamo Aru. Pavel 350, saída Pucajamo Aru, Juliette Juliette Delta. Manter pista no zero. Pode passar da TR ali e mantém pista no zero até 66. Solo Oceanair 63-15. Oceanair 63-15. Guarulhos 360, ponto cópia. Pronto. Está autorizado para Guarulhos nível 360 pela Upper Whisky 50. Decola da 10, saída da El, Leda Eut. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5572 no transponder 119-35, a frequência do controle. 360 autorizado, Guarulhos e Upper Whisky 50, de corda 10 da EOLE da Eudes, curvando à direita, 5572, 11935. Cotejamento correto, chama para o push, Oxa. Enter. Bravo Delta está autorizado. Reporta para ingresso na Lima, autorizado o cruzamento do pátio principal. Quatro, nove, um, no solo, aos 1-3, libera a próxima direita, 1-2-1, décimo 9. Primeira direita, 1-2-1-9, boa. Uno no meio, desce para 2.000 pés, o Gixo na 0-7, livre LS, aposto estabilizado. Autorizado LS, descendo para 2.000, azul 4196, vai reportar estabilizado. Nós, autorizado. Descendo para 3.566. Uno, triplo 3, pronto. Irmão, pronto, vamos. Alinhar e manter a observando o 320 na decolagem. Ano 600, chame Recife, ano 2005, alternando 125, decimal 45. 26, 125, 25 assim. 126.85, alternando 12545, 125.45. 2545, 265. Meia decolada aos 15, controle 1935, boa viagem. 1935, boa. Boa tarde. Cruza 1800, recebida. 566, mantém escuta. Na Lima, para continuidade do táxi. Lima, Mike Quebec, me chama na Quebec pro cruzamento de LED Bravo Delta. Na Quebec pro cruzamento de LED Bravo Delta. CAN 3566, contatada na decolagem, suba nível de voo na 90. Sai da Puca, Jamo, Aracajá. Subindo para o 790, na Puca, Jamo, Aracajá. Então, 3566. Volo 33, 180, com 10, livre decolagem. Decolagem, voo. Estabilizado e visual, 4196. 4196, complete final, chame torre 98, decimal 6. 18h30, até daqui a pouco. A gente mantém a Gol 924. 4-0, 924. Salvador, muito boa tarde. Azul 4196, 1 milha do externo. Sente avistado, continua a aproximação, agora a liberação azul 4196. 4196, sente. Prossiga. Presente, foi Aracaju. Direto para Aracaju, TAN 3566. No meio, pouso autorizado, pista 1-0, vento sul com 13 nós, azul 4-1-6. Livre pouso 4-1-6. Gol no triplo 3, decolado 18, 1935, boa viagem. 1935, muito obrigado aí, boa tarde. Quem chamou a torre? Controle de Salvador, muito boa tarde. Gol 1-3-3-3, decola na Dael, se escuta. 1-3-3-3, contato radar na decolagem, sob a nível de voo 360, saída da Eule da Bridge. 360, Gael, Linda Brito, 1-3-3-3. Isso aqui. 924, observe o pouso em Embraer da Azul após o Léo e manter. Após o Azul, ele mantém o voo 924.